tocam agora as melhores músicas em inglês. Paixão.

à noite só para lembrar que é mais uma carta vendida num cenário que manda dançar, mais uma dança perdida. E à noite só para lembrar. Festa é gritar, é ganhar, é correr, é fugir demais, fugir demais. Há uma janela no rio, há um monte a tapar, há vento que entra frio. Mais uma dança perdida. E à noite só para lembrar que é mais uma carta rendida num cenário que manda dançar. Mais uma dança perdida. E à noite só para lembrar. O site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Siéntate junto a mí. salir. Dime cómo se llama. Cuéntame, por favor. Pero nunca me digas que su nombre es amor. Llegaste junto a mí, volaron tantos sueños a la vez, los tuyos que luchaban por vivir, los míos que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves, me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza. Siéntate junto a mí. Dime tú si lo sabes. ¿Quién se acuerda de mí? Dime, dime cómo se llama. You are my man. pledge to take that I'll answer when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, never wonder where I am, 'cause I am always by your side, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. We're heading for somewhere I've never been. Sometimes I am frightened, but I'm ready to learn for the past. Rádio, antena web, antena web. Fest am Horizont, weil mit dir der Morgen wieder kommt. Für dich schiebe ich die Wolken weiter, sonst nicht recht so lang an der Erde, bis du wieder bei mir bist. Für dich mach ich jeden Tag unendlich, für dich bin ich noch heller als das Licht. Für dich wein und schrei und lach und leb ich, und das alles nur für dich. Für dich, du machst ein Lachen draus für mich. Ich höre dich ganz ohne Worte. Ich fühle, wo du bist, auch wenn es noch so dunkel ist. Für dich schiebe ich die Wolken. puse la tombola aquí encima. Oh, papá, yo soy con. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. One more day with you. قلبي وشوقي إلي. مثلا بحس لما بكون وياك دي دنيا تانية بعيشها معاك يدوب عشان حبك Sabes tú, te lo digo yo. Te